Freaking Alternative. Boas, sejam extremamente bem-vindos ao The Freaking Alternative, a tua única alternativa. O meu nome é Tiago Martins, já me passou a porra da constipação da semana passada e os pássaros cantam lá fora, enquanto eu estou aqui fechado, a fazer-vos felizes. Gosto tanto. É quinta-feira, é dia de TFA para a Carola e esta é a segunda emissão. E os fãs, meus amigos, os fãs vão crescendo a olhos vistos. O que me leva a crer unicamente que a divulgação da coisa é boa. Porque não, senão nada feito. Nada feito, porque a qualidade é fraquinha. Bem, assim sendo, nada temam, senão a intolerância ou uma grave crise alérgica que poderá surgir nas próximas duas horas, devido à atenta audição do programa mais chalado e estupidamente alternativo da ESC-SFM. Agora, sentem-se e estejam quietos um bocado. The Freaking Alternative. Money caught in a rat race, terminally. I'm a professional. cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I've been for centuries, anxiety. Yes, it grates on him. Watching afternoon repeats and the permeates in your country. He takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's raging balls and looking. It's a helping hand that makes you feel right as your life. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes love and bars in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Street dentist, it don't matter to me. It's all I wanted to be. It's a million. Arctic Monkeys, Blur e Kaiser Chiefs. Tudo tão parecido, tudo tão diferente, tudo tão bom. Inspirador, diria. Abrimos com Temptation Greets You Like Your Naughty Friend, dos Macacos do Ártico. Seguimos direitinhos para o conforto da Country House, dos Blur. Blur, gosto tanto desta banda. E ouvimos Ricky Wilson cantar-nos que nunca esteve tão longe de casa em Oh My God, Kaiser Chiefs. Foi o que gosto de chamar um saltinho pela terra dos bifes. Desculpem-me o estereótipo. E que bem os bifes fazem à música, sim senhora. Voltemos contudo a Portugal. Esta chama-se Let Your Lips Blossom in a Kiss. Mazgani. Vamos ouvir Mazgani com Let Your Lips Blossom. E aqui isso, Mazgani, esse que é o cantor português de raízes iranianas, para aqueles que não sabiam, que tem uma voz irrepreensível, fantástica e basicamente inconfundível. É provavelmente o melhor objetivo para descrever. Let Your Lips Blossom in a Kiss é o tema do seu primeiro álbum, Song of the New Heart, lançado no final de 2007. Nova compilação de originais também já por aí anda. caiu à rua em abril deste ano, dá pelo nome Song of Distance e marca mais um capítulo da música de qualidade a nível nacional e também mundial. É hora de New Beats e de mostrar, no seguimento desta mesma nossa conversa, aquele que é um dos vários mundos da música portuguesa. O seu nome, Azevedo Silva. New Beats. Hoje, meus caros, é dia de trazer carne fresca, jovem e portuguesa ao New Beats. Sim, basicamente porquê? Porque eu acredito naquilo que por cá se faz e acho que, sinceramente, à medida que os anos passam, tudo melhora, tudo se inova e tudo se faz por criar. E por que não? Porque é que não é ter razão? Portugal, Portugal, meus amigos, só não é Portugal nas nossas cabeças. Mas deixemos-nos de à partes e passemos então ao artista e disco de hoje. Toca a solo, tirando uma outra pequena ajuda em palco em estúdio, é natural de Lisboa. Ele anda pela casa dos 30, mais coisa, menos coisa, e muito sinceramente não gosta de nomes próprios. Chama-se Azevedo Silva, lá está, e a sua melhor amiga é uma guitarra acústica de tom convidativamente sonhador e apaixonado. Começou a sua breve carreira como vocalista e guitarrista de uns pequenos Mad Cap, sua antiga banda, e logo se apercebeu de que aquela romântica parafernália de ideias e de sons tristes, melodiosos e também profundos, não se poderiam exprimir através e unicamente através de um conjunto, de uma banda. Procurou por isso um lugar a solo, um lugar só para si e para os seus temas que de sonhos não vêm, mas que tão espetacularmente nos fazem sonhar. Lança assim o EP Claraboia, em 2006, logo depois, lança também Tartaruga, em 2007, o seu primeiro álbum, e perde de todo o medo, em 2008, lançando Autista, seu segundo álbum. Perde ainda as estribeiras, e que nem um louco, e esta é sem dúvida a melhor parte, atira cá por fora mais um CD desta feita ao vivo, chamado Lá Está, ao vivo na sociedade. Estávamos em 2009. Hoje, estamos em 2010, e Azevedo Silva continua por cá, e ainda bem. Ele continua a chorar-nos os seus temas, tal qual José Mário Branco. Continua a embalar-nos com as estrelas, tal qual Zeca Afonso. E continua, com toda a vontade, a cantar a plenos pulmões as tristezas de um mundo que, incrivelmente, quer para si. Tal qual Azevedo Silva. Esta chama-se Carrossel e tem o mesmo nome do álbum lançado no passado dia 17 de outubro. Abrigo, juro não. Alternative. Foi esta a primeira rubrica do dia e assim voltamos à nossa grande, grande música. E ora, tomem lá do bom da National e o senhor deste preciso mês. E reparem agora na piada, Mr. November. I won't fucking sober. Os tão amados pelos portugueses da National, eles que já têm novo concerto marcado, acreditem, para Terras Lusas para o próximo dia 24 de maio no Campo Pequeno, depois de mais uma passagem por cá no último Superbox Super Rock, dia 18 de julho. Simplesmente eles não param, não largam o nosso Portugal, e eu sinceramente, pelo menos eu agradeço. Ficámos ainda com os Wilco, os senhores do Alternative Country, os senhores de Chicago que encantaram, encantam e, na minha opinião, onde continuar a encantar as sibilantes notas, trechos e melodias, minhas senhoras, de um mundo musical que já não respira sem eles. Prova disso foi o último álbum por eles lançado, em 2009, Wilco, The Album, do qual faz parte a anteriormente escutada I Will Fight. Duas músicas, portanto, cheias de urros ao amor, à paixão, àquelas inquietudes que assolam tantos e tantos de nós, e ainda bem. Eu sou um deles. Vocês, tu és um deles, vocês serão um deles. Viva, viva, portanto, o amor, Catano. Desculpem a sinceridade, Catano. E cá vai mais uma para os apaixonados. Mesmo assim, só por via das dúvidas. Assim mesmo. Bom, depois segue a agenda cultural. E por agora fiquem com o Smashing Pumpkins. Luna. Agenda Cultural. Olá e façam o favor de limpar os pés. Chegou a hora da Agenda Cultural. Como já devem saber, é neste simpático espaço que vos dou a conhecer os tais concertos da próxima semana, que para mim têm real importância no nosso panorama, tanto musical como cultural. Pronto, é basicamente isto. Um por dia, todos os dias, nem sabem o bem que vos faria, meus amigos e minhas amigas. Assim sendo, ora tomem lá escapatórias musicais para os vossos próximos 7 dias. Sempre, sempre, em Lisboa. E se um dia uma das melhores bandas do apogeu da música alternativa resolvesse pôr pé em Portugal? E se, apenas 3 anos depois, achasse por bem voltar a palcos nacionais? E se tal fosse verdade? Ora bem, se tal fosse verdade, seria com certeza um grande, grande dia na vida deste vosso locutor. E esse dia, graças ao Senhor... Obrigado, senhor. Já amanhã, os Interpol voltam a Terras Luzes desta feita pela terceira vez e trazem na bagagem o seu novo auto-intitulado álbum. O TFA vai estar por lá e quem sabe talvez vos traga algumas surpresas para a próxima emissão. É no Campo Pequeno, os preços rondam os 30 e os 35 euros e vai haver Surfer Blood a abrir. Esta semana voltamos a destacar, por outro lado, um outro grande concerto no Clube Ferroviário, perto de Santa Apolónia. Já neste próximo sábado, são os Big John Bates and the Voodoo Dolls que vão estar por Lisboa. A banda de rock and roll burlesco vem cá para pôr os seus já velhotes fãs a dar umas valentes cabeçadas. No entanto, a entrada é permitida às jovens também, caso queiram lá ir. Pronto, não, a malta não leva a mal. O show começa às 11 horas da noite e vai aos 10 euros. Domingo. Bem, no domingo deixem-se do habitual passeio dos tristes, quer água, saiam a correr dos almoços de família, desmarquem os belos dos jantares com as vossas namoradas e ponham-se a voar para o Coliseu dos Recreios para dar as boas-vindas ao álbum Lisbon e também aos seus criadores, os grandes, grandes, enormes da Walkman. O quinteto nova-iorquino, donos de grandes sucessos como The Rat e também Louisiana, por exemplo, vão estar por cá e prometem dar espetáculo do bom, pá. As carteiras vão ter de largar entre 25 e 35 euros para ouvir a estreia deste, que é o sexto álbum da banda de Hamilton, Lithauser e companhia. Oh! Segunda-feira é dia de começo, e por que não? Bem, por que não ir dar um raio de um grande assalto ao Hard Rock Café, na Avenida Liberdade, para presenciar com os próprios olhos aquele que é o começo dos promissores, meu e teu? Por que não? Não encontro motivos. Quer dizer, a entrada é livre e ainda vai haver Skills and the Bunny Crew a agitarem as hostes. Portanto, apareçam. Apesar de eles serem chulos, apareçam. Já na terça, dia 16 de novembro, uma das mais carismáticas e entusiasmantes bandas do novo rock alternativo português vão felizmente ao raio do bar Glória Live Music, na rua do Ferragial, perpendicular à rua do Alecrim. São os Feromona, grandes Feromona, e têm já dois grandes, grandes álbuns lançados e merecem, sem margem para qualquer tipo de simpática dúvida, a presença de todo o amante de boa música portuguesa na fila, ou no banco, se quiserem, da frente. Portanto, um pezinho lá, faz favor. Quarto é dia, neste caso, de experimentar algo de diferente, e por isso se impõe um pezinho ali no imponente Santiago Alquimista para ver os Torch. O estilo é um pouco mais pesado daquilo que eu estou a tentar habituar aqui no The Freaking Alternative, fazendo lembrar uma variante mais simpática do Stoner Metal. Antes ainda, tocam os portugueses e famosíssimos Man Eater a abrir o show. Amálgama de guitarradas, cabeçadas, headbangs e chifres manuais, meus amigos, começa às 10h30 e fica-se pelos 13€. E ainda bem. Por fim, e para descanso de todos os aficionados da música, próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, hoje são bem, o corpo pede que se sentem por um bocado que seja, porra, descansem, no Cabaré Maxime, para ouvir os Em Crescendo Nobody's Business. É soul, é bom, e tem uma vocalista bem bonita para satisfazer as vistas daqueles que tiverem um mau dia no emprego ou na faculdade. Isto está feito a agenda cultural deste 11 de novembro. Trouxe-vos umas quantas novidades, uns quantos concertos bem, bem escondidinhos, que muitos de vocês com certeza não conheceriam, nem saberiam que iam ter lugar cá em Portugal. Portanto, agora tirem o rabo do sofá, faz sabor, desliguem a aparelhagem e toca a sair à rua pela música ao vivo. E foram assim os tão adorados My Bloody Valentine com o sonsaço When You Sleep, do grande, grande álbum Loveless, que muitos de vós devem conhecer, mas que muitos provavelmente não deverão saber que é de 1991, aquele ano em que muitos de nós nascemos. Conclusão, muita coisa boa perdi eu. Sim, senhor. No entanto, não percam vocês a segunda parte do The Freaking Alternative. Hã? Viram esta conexão assim mesmo, pumba, de enfiada? Ah, pois é, o grande programa que é a tua única alternativa. Pois é, sim, só assim resumindo a coisa, ele vem, essa segunda parte, ela vem logo a seguir a um pequeno e simpaticíssimo intervalo. No entanto, os I Love You, But I've Chosen Darkness fazem as despedidas. Esta chama-se Last Ride Together. de Freaking Alternative. The Freaking Alternative. E é no começo desta segunda e potencial grande parte que vos trago um daqueles momentos tão esperados por tudo o que é fã, desejoso. Ora, vejam bem, sequenas, de me ver com a corda na garganta, com um pezinho numa argola e com uma mão bem na... Bem, ponto. É hora de cumprir promessas. Ah, pois é. Jurei na página oficial do TFA no Facebook, aqui há coisa de uns dias, que traria ao nosso programa, uma música escolhida por um ouvinte, seguida de uma dedicatória bem especial. Achei eu, pronto, que vocês mereciam. E mereciam, pronto, de facto, merecem, continuam a merecer. O privilegiado seria então o indivíduo que se tornasse o centésimo fã do The Freaking Alternative, nessa tão adorada rede social, de cor azul, de nome Facebook. A privilegiada, neste caso, sim, porque é uma senhora, é a nossa estimada colega Bárbara Monteiro, que resolveu pedir um tal de Manu Chao e um tal Me Gustas Tu, para eu meter aqui a rodar em altas frequências. Pediu-me ainda, e agora ouçam bem, que dedicasse o referido tema ao seu querido Nuno Pinto e que lhe transmitisse para todo o mundo ouvir, e passo agora a citar, que, no fundo, no fundo, até gosto dele. Foram as palavras da Bárbara. Estas são as palavras do Manu Chao. Me Gustas Tu. Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mas por um lado, paro o meu programa para enaltecer aquela que foi a fã número 100. Que raio de locutor, ou melhor, que raio de homem seria eu se não mandasse pôr uma porra de uma imunda abaixo para agradecer à minha primeira fã? Que raio de pessoa seria eu se não dedicasse com todo o poder que por aqui tenho, que devo dizer que é muito. É muito mesmo. Um tema à mulher que se destacou de todas as restantes, alcançando esse tão desejado número 1. Hã? Que raio de pessoa, hã? Pois é. Alcançaste, felizmente, muito, muito mais do que isso. Mas a verdade é que sou fiel àqueles que não me largam, por um segundo que seja, e tu falo diariamente, e ainda bem. Rita Bernardo, minha fã número 1, só para ti. Só para ti, Interpol. Slow End. Alternative. still suburban town. When every Thursday I'd brave those mountain passes, and you'd skip your early classes, and we'd learn how our bodies work. Goddamn the black night, with all its foul temptations, I've become what I always hated when I was with you. We looked like giants in the back of my gray subcompact, fumbling to make contact as the others slept inside. And together they sitting down on the beaded impotence of New Orleans. A hint of suspense when that telephone rings. This is forever. broken heart. We were struck by the chords sent from their hearts. Yes, this is forever. This is forever. Sitting down on the beaded impotence of New Orleans. Can't do suspense when that telephone rings. This is forever. This is forever. This is forever. Baxter! Baxter! Baxter! não se esqueçam de que estão a ouvir o The Freaking Alternative, o vosso programa de eleição, meus caros. Por outro lado, eu não vos deixo esquecer, hein, bela pessoa que eu sou, daquilo com que acabaram de se deleitar. Bela palavra. Logo a seguir, a amorosa dedicatória por mim levada a cabo, que eu espero sinceramente que tenha aprazido a todos. Aprazido existe, não existe? Eu acredito que sim. Logo a seguir, essa tal dedicatória para a Rita Bernardo. Tivemos Def Cap for Cutie com We Looked Like Giants. Depois At The Drive-In e Napoleon Solo. E agora mesmo a fechar o ritmo contagiante de Abe Vigoura com The Garden. Segue Editors e o seu transversalmente amado Munich. Que era casado com uma rapariga muito, muito mais nova. E então, em vez de fazer a sua obrigaçãozinha lá por casa, aparecia sempre, sempre enfrascado. Um dia foram ambos passear pela rua e o homem, ao ver uma bela taberna, diz: Oh amor, olha ali uma taberna. Vou só ali beber um pinho e já venho, está bem? Psst, Está quieto, não vais nada. Oh, amor, é só um, pá. Não quer saber, não vais. Não faz mal. Apesar da relutância, o homem lá entra na tal taberna e bebe uns copos. Mais à frente, encontra ainda outra taberna e diz... Oh, amor, olha ali mais uma, deixa-me lá ir. Ai, oh, amor, outra vez. É só mais um. O desgraçado lá entra no raio da taberna e bebe mais uns copitos. E, como se ainda não lhe bastasse a dose, umas ruas mais abaixo, lá levanta a cabeça e diz novamente, e todo contente... Oh, amor, vou só ali. Está ali mais uma taberna. Só vou ali para mais um, está bem? Deixa lá. Não faz mal a ninguém. E o casal lá continua o dito passeio com bebedolas do marido a parar recorrentemente em tudo o que era estabelecimento alcoólico. Passados uns dias, o homem, por fim, resolve chegar sóbrio a casa. A mulher, ainda que desconfiada, põe-se a pensar... Espera lá, é capaz de ser hoje. Chegou à noite e o homem, com um ar bem romântico e de engatatão, dá-lhe um beijo na testa. Pensa a mulher. Ai, quer dizer que é mesmo hoje? O homem lá continua com os beijinhos, beijinhos, beijinhos, beijinhos e dá-lhe um bem no queixo. Ai, Jesus, que é agora? O homem continua a descer e dá-lhe lentamente um beijo no umbigo. Sim, sim, continua, seu garanhão. De seguida, o homem ajeita-se na cama, dá-lhe um beijo no joelho e... deixa-se dormir. Irritada, a mulher grita-lhe. Porra! Se fosse uma taberna, já tinhas entrado! The Freaking Alternative. Ah, pois é, foi esta enormíssima piada da semana com a participação especial de Oscar Gosch a interpretar um papel para o qual mostrou ter muito jeito. O papel de bêbado. Cada um que tira as suas próprias conclusões. Não, estou brevemente a brincar, queria só agradecer ao Oscar, mandar-lhe um grande, grande abraço, camarada Oscar. Vai também, como não podia deixar de ser, um enorme beijo para a incansável e sempre presente Rita Bernardo, a tal mulher do enfrascado. E agora vamos acabar o TFA em ritmo bem, pumba, frenético. Vamos depois, esta chama-se Walking on a Dream, Empire of the Sun. I told you I was. Empire of the Sun, Grizzly Bear e Julian Casablancas. Curioso é provavelmente o facto de todos terem estado pelo Superbox Super Rock neste passado julho. Ou não? Não, não é curioso. Não é curioso porquê? É porque eu andei lá durante os tais 3 dias, né? Com um daqueles passos bem caros, sabem? Com um gajo dá uma grande pipa de massa. Mas a verdade é que, e tenho de ser sincero, compensou. Compensou, compensou muito e foi um daqueles grandes, grandes festivais. Segue Queens of the Stone Age com First It Give It. Oh, A verdade acabou, gente. Finito e arrivederci até para a semana. O fecho, para quem desconhece, ficou a cabo dos McCluskey e da música To Hell With Good Intentions. Ah, grande título, grande título, grande verdade. A todos vós, fica o desejo de vos ter por cá para a semana, no mesmo sítio, à mesma hora. Já sabem, não se esqueçam, quintas-feiras, das 4 às 6. Um sincero obrigado aos que continuam fiéis e um desejo de ter surpreendido todos aqueles que sintonizam no The Freaking Alternative pela primeira vez e falo muito, muito sinceramente. Próxima quinta cá marcamos novo encontro, como eu tinha acabado de dizer, mas e até lá, não deixem de me fornecer o vosso feedback através da página oficial do TFA no Facebook ou mesmo através do nosso e-mail. Do meu e-mail, desculpem, quer dizer, o programa é meu, não é? Portanto, o e-mail é meu. Não, o e-mail é também vosso, quero que o usem, por favor. Quero que estejam sempre lá. Sempre, sempre lá. O endereço é, portanto, tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana. E aqui fica o vosso momento. Zen. O Momento Zen. As nuvens são como os professores. Desaparecem e o dia fica lindo. Freaking Alternative.